Salvador, boa noite, Azul 4062. Boa noite, Azul 4062, está autorizado o pouso, não no zero. O vento é 170 graus, 05 nós. Ele pousa 9 no zero, Azul 4062. Sol, gol 1354. Prossiga. O estacionamento 04. Deixa de imediato? Afirmo. Aqui, após o avião que parquear à sua direita, autorizado. Puxa, vai questionamento. Chame táxi. Ciente, vai após o parqueamento da frente, tem livre. Gol 1354. Táxi lento, contorne o parque, siga o gol no pushback, no ponto de espera, torre 18,6, ajuste 1015, bom voo. Ok, vai fazer o táxi lento, seguindo o gol, e após 18,6, ponto passagem 22,6. Desvio, já sumo a navegação voando Dona, gol no 228, desce para 2000 pés. Está livre o procedimento, ele é sectorido, avistão zero, reporte estabilizado. Sente na presente, então, já para o Dona, no 228, desce para 2000, reporte estabilizado. Dona 972, chama a torre 206, um bom pouso. 18,6, gol na 972 graus, boa noite. Salvador, boa noite, gol na 972, ILS na pista 10. Boa, gol no 972, aguarde autorização de pouso, ajuste 1-0 no 5. 1-0 no 5, aguarda autorização de pouso, gol na 972. Azul 4062 no solo 07, chame o solo 211. 2119, 4062. Taxi, gol 1354, PV 163, 2345, por favor. 1354, siga via Indy 1895 no ponto 18,6. Frequência da torre, registro 1015, bom voo. 1586 via Índia, bom trabalho, 1354. Paz. Nível pouso 90, agora 972. Quero 4062, fica via Alfa, Kilo, Pat 3, previsto posição 3 ao meu. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 3 ao meu, faz o 4062. Era pronto, voo no 354. Voo no 354, mantém a posição. Mantém, a gente está na posição. Qual a linha mantém? É 1-0. A linha mantém, é 1-0. No solo Zona 1, achando o solo 2 Zona 1. 2 Zona 1, boa noite. Salvador, boa noite, Zona 972 de Bruno. Boa noite, 972, Alfa Kilo, Pat 3, para a situação 1 Romeu. Alfa Kilo, Pat 1, posição 11 Romeu, 972. Pat 3, 1-0, 1 Romeu. Posição 1. 1. Nossa, senhor. Até o gol. E aí, Matias, após o gol, 322, muito boa noite. Boa. 354 decolado. Os 1-3, chame o controle 1-9 da sinal 8. Trave 8, boa noite. Boa. Controle, gol 1-3-5-4, boa noite. 1-3-5-4, boa noite. Contato radar saída PUCA, nível de voo 230. Atenção 230 na PUCA 354. 18, torre 286. 286, 1222. P2218 está autorizado a decolar, da 1-0, vento 1-70 graus, 05 nós. Autorizado a decolar, espaço 2-2-2. Boa noite, Lona 2-2-8. Final de 5 minutos. Bom, 228, aguarde a pista livre. O ajuste agora é 1-0, 1-4. Ano 2014, igual na 228. Bom, 1-354 solicita proa 80 para evitar formações. 302, igual na 354. Obrigado. Careta 2228, decolada aos 1-5, controle 19-8. 19-8, passareiro 2228. Voo 228, pouso autorizado, final 1-0, vento a 1-60 graus, 05 nós. Eu me pouso 1-0, agora 228. Controle Salvador, muito boa noite, passareiro 2228. Passareiro 2228, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível 180, sem restrições. Arbor 1, sem restrições, 180, solicita nível final 160, é possível? Cruzado nível 160, passareiro 1. 160, 2228. Após os guias, o Alfa Romeo 363, o Gono 354. 363 após os dias, gol na 374. Uno 228 no solo aos 1-7, táxi via Alfa e Juliette, portão 1-0, mantendo a frequência da torre. Alfa e Juliette, portão 1-0, gol no 228. Bom, 1354, solicita o nível 210. Gente, submando aí nível 210. Autorizado 2228, autorizada da presente, vou na proa de conquista. A presente, proa de conquista, 2228. Voa 354, estamos centro de Recife, em 126.85, em caso de falha, 12545. 2615, 2545, boa tarde, boa noite. 2685, primário. 12685, uma boa noite. Boa noite. Tancredo 2228, chame Sandra Recife, 1260, alterna 1288. Isso 260, 288. Tancredo 2228, boa noite, muito obrigado. De nada, excelente voo. Bom trabalho, obrigado. Paloma 908, oficina de identificação, chegada Gol Med 1. Desce e mantém nível de voo 050, autorizado voar direto do NAS. Zuma 908, cancelado as restrições, desça para 3, meu pés, ajuste na 0 no 4. Já autorizaram 2 dias após a sua navegação voando do ano azul 908. Salvador, Mike Hotel de Fora. Prossiga, Mike Hotel de Fora. Mike Hotel de Fora encontra-se estacionado ao gate 7, solicitando uma operação de reboque até a 5 Lima do Pat 3. Autorizado, feedback, reboque foi meu término. Mike Hotel de Fora, copiou. Alvo 9908, desça para 2006, autorizado o procedimento, reporte estabilizado.